vão ver se ele é mal. Paga de cachorro louco lá no presídio central. Quero ver o cordão de ouro na mira do 38ão. Vamos ver ele entrar em cena aqui no mutirão. Chama as cachorra que tu diz conhecer o teu esquema. Vem pra cá tu e elas conferir cê sem problema. Pagando que é o tal, não vem falar pra mim. Se a renda for maior vai trabalhar de drag queen. Teu estilo mercenário eu conheço pelo papo. Com dinheiro é igual cadela no cio com pau no rabo. A cena é que é outra, não vem usar o rap. O som que vem do gueto e que nos fortalece. Tá pensando que é um boi, que o bagulho é gozolândia. Quer chegar e se divertir igual na Disneylândia. Mostra a cara vagabundo, vem viver a realidade. Vai ver que aqui no gueto a vida não é suave. Verdadeiro é nós, odiamos playboys. Do crime, dos pretos, da favela é a voz. Verdadeiro é nós, o rap é fruto do gueto. Vem aqui pra tu ver, sentir o gosto do veneno. Verdadeiro é nós, odiamos playboys. Do crime, dos pretos, da favela é a voz. Verdadeiro é nós, o rap é fruto do gueto. Vem aqui pra tu ver, sentir o gosto do veneno. Só que enquanto na minha maquia, velho, o rap é foda. Os beat bitoca veio rimando banhitosa. Virou celebridade momentânea global. E a solicite feita, seu produto virtual. Os queridinhos do Brasil, os queridinhos da emissora. Cantores de Cali também conseguem gravadora. Se não fosse ironia, serviria de incentivo. Só brilhou pro cachorro do país. Vale do desilusão total. Pra quem começa no rap, tem que ser croquete. Rebolar na internet, ser uma versão daquele que sempre é de grid. Cachorro vencer de quatro, se arrastando sem o menor esforço. Prefere ser de verdade, prefere ser de irmandade. Prefere viver sem grade, cantar pra liberdade. Mesmo que minhas ações, várias realizações. Cantando rap em palcos com precárias condições. Mas tem que ser o melhor, tem que subir e destruir. Porque eu não posso errar, só quem pode errar. O D2, o Finimax, Celeste, o Dogão. As verdadeiras prostitutas do rap e ostentação. São cartão, irmandade versus revolucionário. Deixa quieto, profeta, porque o que é deles tá guardado. Verdadeiro é nós, odiamos playboys. Do crime, dos pretos, da favela é a voz. Verdadeiro é nós, o rap é fruto do gueto. Vem aqui pra tu ver, sentir o gosto do veneno. Verdadeiro é nós, odiamos playboys. Do crime, dos pretos, da favela é a voz. Verdadeiro é nós, o rap é fruto do gueto. Vem aqui pra tu ver, sentir o gosto do veneno. Igual tu diz aí pro teu cupicha cabuloso. É bem melhor correr pra não apanhar que nem cachorro. Não sei porque o rap, ninguém aqui deu brecha. Achou que era fácil, só cair de paraquedas. Bagulho é bem mais louco do que tu imagina. Eu sei, não sou o dono, mas defendo a autoestima. Por que tu não rimou essa bosta lá no passado? No tempo que o rap era sempre discriminado. Agora que o barato tá tomando dimensão, tu quer chegar e aproveitar do suor dos meus irmãos? Então volta pra casinha que aqui não é o creme. No campo de batalha eu tô ligado que tu treme. Pegou o bonde errado, volta pro teu mundinho. Bota o rabo entre as pernas e larga cachorrinho. Sarmento vira lata, metido a pitbull. Um baita palmo, playboyzinho de olho azul. Verdadeiro é nós, odiamos playboys. Do crime, dos pretos, da favela é a voz. Verdadeiro é nós, o rap é fruto do gueto. Vem aqui pra tu ver, sentir o gosto do veneno. Verdadeiro é nós, odiamos playboys. Do crime, dos pretos, da favela é a voz. Verdadeiro é nós, o rap é fruto do gueto. Vem aqui pra tu ver, sentir o gosto do veneno.